O tempo passa, o tempo voa, todos sabem que as eleições se aproximam rapidamente e que, no intervalo entre a campanha que já está nas ruas agora e a campanha que voltará já com horário de televisão, há a Copa do Mundo, que vai distrair os brasileiros e reduzir o período de debate e de campanha de convencimento dos eleitores. Pois bem, para o governo do Paraná, podem pintar N candidatos, mas todos sabem que só existem três para serem levados a sério. Talvez dois. Os três são a ministra Gleisi Hoffmann, ex-ministra, agora senadora, o ex-governador, agora senador, Roberto Requião, e o governador Beto Richa, que tenta a reeleição e é franco favorito em todas as análises. Ora, sabemos também que Requião pode ficar fora dessa por várias razões. A primeira, o PT nacional deve abandonar Dilma Rousseff nos estados. Não vai fechar questão de que todos as seções do PMDB devam, além de apoiar Dilma Rousseff, tenham que apoiar candidatos do PT ao governo. Isto não vai acontecer. Já está definido e é da tradição do PMDB jogar dessa forma, cada um por si nos estados, cada um conquistar e acumular a maior força para depois ver como ficam as coisas. Nessa, o PMDB paranaense poderá decidir o que fazer. E, se considerarmos as últimas confrontações dentro do partido, dificilmente Roberto Requião será candidato, terá o apoio da maioria. Tudo bem, e se Requião não for candidato, quem ele deve apoiar? Ele não disse quem apoiará, mas deixou claro quem ele não apoia. Em entrevista, quando lhe perguntaram se no segundo turno estiverem apenas Gleisi Hoffmann e Beto Richa, a quem ele decidiria apoiar, ele respondeu: eu não vou colocar o Paulo Bernardo, marido da Gleisi, no poder. Vejam bem, diz ele. O Bernardo esteve no poder em Londrina, ele não consegue um voto lá. Ele acabou com o Zeca do PT no Mato Grosso do Sul. Isto já é o suficiente. E diz mais, Requião falou que é necessário ver o que Paulo Bernardo está fazendo no Ministério das Comunicações, de favorecimento da grande mídia. Bom, sendo assim, sabemos que Gleisi Hoffmann, por carregar consigo o marido Paulo Bernardo, tem um inimigo de peso. Requião não vai com Gleisi. Ao contrário, vai descer o porrete e a borduna em Paulo Bernardo. Bom dia a todos.